Salvador, é o SAM Mike Yankee India, solicitando de retorno para o Omega 04. Autorizado regressar via Alfa, chame antes da Taxiway Juliette, o Mike Yankee India. A Infraero coordenou já o portão 4, é isso? Confirma. Portão 4. Ok. Quer fazer o 180 graus aqui na Alfa. Obrigado. Bom dia, TAM 3201, a senhora identificação, chegada bom, desce para 4000, ajuste 1013. Salvador, muito bom dia. É o Azul 41777 da Eco para Vitória no nível 360. Bom dia, Azul 41777, copia? Pronto, 4177. Ok, 41777 autorizado então para Vitória, nível de voo 360 pela Aper Whisky 50. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da El, seguida direto para as posições Leda e Eudes. O transponder é o 5465 e o controle em 119.35. Proteja. Autorizado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50, que é a cola da 10, com curva direita da El, Leda, Eudes. 5465 é o transponder, 119.35 é o controle, Azul 4177. Correto, 4177, chama pronto para o pushback e acionamento. Chama na 4177. Salvador, Oceaner 6251, pro push acionamento no pátio 2. É no pátio 3, não é isso? Posição 9? Só um segundo, senhor, vamos checar aqui, ele tá na frente do terminal de carga aqui da Infraero. É, ok, tô avistando aqui, tá autorizado o push acionamento, QNH1 no 013, chama para o táxi, hoje é 6251. Ele chamará para o táxi, seu 6251. Oceaner 6251 pro táxi, tá com 116 a bordo, 4 horas de autonomia alternando Galeão. Copiei, Galeão, 4 horas e 116 a bordo. Tá livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, o altímetro no 013, chame pronto para a decolagem, hoje é 6251. Pátio 1, Índia e Alfa, reportará pronto para iniciar a decolagem, 6251. Torre Salvador, Web 7749, residente da Eco. Bom dia. É 749, bom dia. Copia o 340 para Guarulhos. Afirmo, copia. Ok, Web 6749, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, a primeira aerovia Aprazolu 21, decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, após Elefa e Sagaz. Decola da, ou perdão, o transponder é 5466 e o controle em 119, decimal 35, cotejo. Cliente autorizado 340 para Guarulhos pela Aprazolu 21. Decola da pista 10 com curva direita, saída Arbor, após Elefa, Sagaz, 5466 no transponder, 11935 é o controle, é Jet 6749. Web 6749, correto o cotejamento, chame pronto para o pushback e acionamento. Vai chamar quanto pronto para o pushback e acionamento, 6749. Torre Azul, 4177 na posição 1 para pushback e acionamento. Azul 4177 está autorizado, perdão, tem uma Avianca taxiando a sua cauda, após está autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi. Após a Avianca está autorizado, vai chamar para o táxi, Azul 4177. Fala Salvador, bom dia, Tam, Mike, Yankee India, pedindo autorização para ingressar no pátio principal em direção ao FIG de número 4. Mike, Yankee India, aguarde um instante, ok, para ingresso. Após o táxi do azul, será autorizado seu ingresso. Ok, mantendo a guarda na escuta. Correu 6251, está avistando o tráfego na final da 10, está próximo. Decola de imediato, 6251. Pouso da NASA. Ok, gente, então após o tanque pousa, a linha mantém a 1-0, Ocean 6251. Após o tanque, a linha mantém na 10. Salvador, T3201, estabilizou no ILS, lembra-se, travou o visão. T3201, bom dia, avistado, Renegal no 013, está livre pouso na 10, o vento de 300 graus com 2 nós. Gente, livre pouso, T3201. Torre Azul 4177, está com 3 horas e 36 minutos de autonomia. 104 a bordo e alternando com fins. Para o táxi. Livre táxi à direita, chama para a decolagem. QNH 63 Azul. Livre à direita, chama para a decolagem. 63 Azul 4177. Paulo Salvador, bom dia, 797 Web. Sou o Galeão da Eco 340. Aguarde instante 5717. Aguarde. Mike Yankee Índia, livre ingresso, portão 4, reporte ao término. Então, Mike Yankee India, livre ingresso para o portão 4, reporte ao término do reboque. Mike Yankee India, na escuta? Na escuta, prossiga. Ok, livre ingresso, portão 4, reporte ao término do reboque. Ok, ingressando no pátio principal em direção ao fim do 4, mantendo a escuta e reportando até o término. Tá 3201 no solo aos 49, ao livrar à direita, prossiga nas taxiways Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa e Juliette 08. Poxa, 6251, autorizada a decolagem da 10, o vento é de 300 graus com 2 nós. Livre decolagem da 10, poxa, né, 6251. Espera da 10, azul 4177. Azul, a linha mantém a 10. A linha mantém, azul 4177. Ocean 6251, decolou 52, controle vaguada em 119 decimal 35, bom voo e bom dia. 5-1-19-35, obrigado senhor, excelente trabalho, até mais tarde. Web 5717, confia? Agora. Web 5717, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, a primeira aerovia Upper Zulu 10. Decola da cabeceira 10, curva à direita, cumprindo o perfil da subida da El, seguida para as posições Leda e Bridi. O transponder é 5470 e o controle em 119 decimal 35, cotejo. Autorizado Galeão, nível 340, primeira aerovia pela Aperture 10, saída segunda 10, primeira curva à direita, Dael, Leda, Bridi. 4-7-0, nosso transponder com 19-35, controle do S-797-03. Confirmando 5-4-7-0, transponder, chame pronto para o push e acionamento Web 5-7-1-7. 4-7-0, chamará pronto, S-797-03. Aliás, e pronto, patrono 77. Patrono 77, autorizado a decolagem da 10, o vento calmo. Livre decolagem, o patrono 77. Torre o Salvador WebJet 56749, está pronto para pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, atento ao tanque estacionando à sua esquerda. Ciente, autorizado, vai chamar para o táxi, vai ficar atento à aeronave à esquerda, WebJet 6749. Salvador, Tam, Mike, Yankee, Índia, finalizado o reboque. Obrigado e bom dia. Bom dia. Quatro, um, sete, sete, decolou de Salvador ao 55, controle 1935, bom voo e bom dia. Controle 1935, azul 4177. Salvador, bom dia, web 5898, Maestro. 5898, bom dia. Copio 340 para Confins. Afirmativo, se possível, obrigado. Ok, web 5898, autorizado para Confins, nível de voo 340 pela APZULU 16. Após a decolagem da cabeceira 10, curva à direita, subida da EL, seguida para posições Leda e Bride. O transponder é 5472 e o controle em 119 decimal 35 cotejo. Autorizado 3470, Web 5898, não foi possível receber o seu cotejamento, por gentileza, repita. Copia 5898 agora? Afirmativo, agora sim, alto e claro. 5898, autorizado nível 340, com destino a Confins, via Pesolu no meio. Vai decolar da pista 10, com a primeira curva direita, na saída da EL, após da EL Leda, em seguida Bridge 5472, o transponder e o controle 11935, web 5898. Direto, chame para o puxa acionamento no portão 5, 5898 da web. Chamará no 5, muito obrigado, bom dia. 898.